está pesado no lote, vai vir 748. 748, complete aproximação, torre 1866. 1866, até a volta. Azul 4209, desça para 2 mil pés, com ajuste no 013, reporte no localizador. Ok, 2 mil pés, 1013, reportei o lock 4209. Externo, 4-8. 3-1-5-2, decolar, sala 2-1-4, controle 119-8, bom voo. 119-8, obrigado, 3-1-5-2. E o gol no 889 solicita utilização para o pushback tunamento. Sim, só mais um minutinho, estou com o tráfego da companhia no 8 que vai cruzar a retaguarda. É assim que o tráfego cruzar a gente autoriza, ok? Gente, no 889. T48, pista livre, pouso autorizado, 5-10. Livre, pouso, 6-7-4-8, pista 10. Anemetriz no 3, fragilizando o táxi na medida possível, prosseguindo via Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia 02, vai. Escuta. 604 na escuta. Qual estimado para iniciar o táxi? Mais um minuto. Sente. Obrigado, Juliette Alfa, reporte pronto, ponto de espera, 1003 ajuste. Juliette Alfa, 1013 agora. Vai chamar o ponto de espera, 1604. 1889, após tráfego, companhia, retaguarda, está livre, puxa sinal, chama o táxi. Após a passagem do tráfego, a retaguarda, está livre, puxa back, sinalamento, gol 1889. Rodora, chané, 6310, puxa back, acionar no 01. Devido a... Nada não, só pra voar direto aí, pra economizar o tempo aí. Copiado, manter inicialmente a saída, aguarde aí, coordenação. Aguardando. Melhorar a natureza aí, né? Quando 405, chame Recife. A frequência 1260, alterna 128.8. 260 com 128, bom, 405. Lima Quebec, desce para 5 mil pés, chegada a Mari, veio 3 ajustes. O Ciente, Oscar Lima Quebec. O 3152, Aracaju. LS 4209. 4209, complete aproximação, torre 1286. 1286, deixa. 3152, direto da Caju, chame Recife, 12545, alterna 12685. 2545, 12685, uma boa noite. 6741. Boa noite, Torre Azul 4209, está 2 do Simbra Visual. Reporte passando externo, Azul 4209. 4209. Livre pouso autorizado, 5-15. Livre pouso na 10-420. Foge o tráfego na curtíssima da Azul, a Lima tem. Gente, após o tráfego, a Lima tem, pelo menos é o voo ITAP, Oscar Lima, Quebec, na chegada à área. Autorizado, Juliette Alfa, reporte pronto, fundo de espera, 1003 ajustes. Maldoro Xavier 6310 para o táxi com 133 a bordo, 3 horas e 20. Alterna Natal. 133, 3 e 20 Natal. Positivo. Número 3 no ponto de espera, via Índia, Alfa, reportará pronto a retaguarda do segundo tráfego da Gol, que já há alguns instantes vai cruzar a Juliette. Okay? Positivo, número 3, atrás do segundo Gol, mantém o ponto de espera na Alfa 6310 da Oceania. Salve 23, livrando a direita na minha escuta durante o táxi, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, mantendo sua escuta. 4209. 5748, ingressa Juliette, observando o tráfego da Avianca, liberando o setor, após prossegue até o 4. 7, prossegue o táxi, observando a Avianca, 6748. 1604, pista livre, decolagem autorizada, 110 com 10. Decolagem, 1889, após tráfego da companhia, inicia a rolagem, ali mantém. Ali mantém após a decolagem do tráfego da companhia, na pista 1089. Chegou a 209, então prosseguir táxi alfa, Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, 1409, obrigado. Chama 093, reporte estabilizado na LF. É 310 após rolagem do Boeing, ali mantém. Após rolagem do Boeing, ali mantém, 6310. Zero quatro da colada agora, 25, controle, 119.8, bom voo. 19.8, obrigado, boa. Pisto 9, livre decolagem, 120 com 10. Livre decolagem, pisto 0, igual no 889. Salvador, muito boa noite, Golo 604, passa 2.800, a sua escuta. Golo 604, 370, sai da Momo, vigilância. 370 na Momo, Golo 604. Oito nove da colada 26, controle 109.8, transfere, bom voo. 109.8, boa noite, 1889. 1-0, livre decolagem, 128. Decolagem autorizada, pista 1-0, 6310. Controle Salvador é o gol 1889, decolado da El, passa 2000. Foram 889, vigilância, suba ao 360, cedo Dael. Dael, 1889. Zero, decolado agora aos 28, controle 199, decimal 8, bom voo. 198, ligado, bom trabalho. Controle Salvador, isso é 6310, boa noite. Boa noite, eu chamo 6310, subiu uma tenha, 350, saída PUCA. 350, pode ir voar a Caju? Coordenado, hein? Vou manter a saída 6310. Terno 604, chame Recife. A frequência 12545, alterne 12685. 2545, 2685 no 604, obrigado, boa noite. Boa. Zero, Chané, direto para Aracaju. Aracaju, voz da Cidade 3, André. Esperado. Foram 889, chame o Centro Recife, a frequência 1251, alterne 12685. 1251-2685, boa noite, 1889. Corrigindo a secundária, 13325, boa noite. 12325, boa noite, 1889. Quebec na escuta da torre. Final estabilizado, Oscar Lima Quebec, passou e travou. Oscar Lima Quebec, complete aproximação, torre 18.6, bom pouso. 18.6, obrigado, bom trabalho. Muito na torre Salvador. Oi Salvador, muito boa noite, é Papatango, Oscar Lima Quebec. Na escuta, como recebe? 5/5. Ok, a intenção é prosseguir 1-0 ou 1-7? 1-0, Oscar Lima Quebec. Autorizado, pouso 1-0, pista livre, 1-0, 0 graus, 8 nós, cheque vem. Pronto, passei e travou, Oscar Lima Quebec. Estou confirmando após o pouso, qual o pátio? voar, na presente tiver condições de TAP. Oscar Lima Quebec vai pro hangar da ATA, confirme o pátio? Da Bata? ATA, pro Oscar Lima Quebec, vai ser o hangar. Ok, a Bata fica próxima à cabeceira no 7, o senhor vai pousar na 10 e após o seu táxi. O senhor conhece o aeroporto? Negativo, Oscar Lima Quebec. Ok, pousa e depois a gente coordena, ok? Sim, Oscar Lima Quebec. Boa noite, 9907, desce para 4 mil pés, a chegada Bonf, um ajuste ao 013. Quebec, Solo 37, vai livrar a direita na Taxi Delta, na minha escuta, prosseguindo o táxi. O senhor vai prosseguir o táxi via Delta, Alfa, e após prosseguir Alfa, reporte para ingressar na Taxi Juliette. Lima Quebec, ao ingressar na Juliette, o senhor vai prosseguir em frente, contornando o pátio principal. Pátio principal e a retaguarda do último gate, que é o 11, tem uma taxiway, que é a Lima. O senhor vai ingressar nela, ok? Isso, a Lima, pegar a Lima, Mike, e reportar na Quebec, para o cruzamento da 17. Oi. Boa noite, de novo, 47 da web, 340 Guarulhos, Juliette, informação. Já aprovado, 34, só um minuto, cópia preparada, El. Muito obrigado. Tá pronto, cópia? Por favor. 340 Guarulhos, autorizado, rota via Periúdico 50. Decolagem pista 90, curva pela direita, no perfil da Dael, Leda. Após a ida voa Bidev, intercepta aerovia, segue conforme. 5441 no código transponder, controle opera em 119, decimal 8, repetindo o código 5441. Guarulhos 340, Periúdico 50, 10, direita, Dael, Leda, Bidev, aerovia. 5441-198 é o controle, 6747. Confere 04 portão, chega quando for para o posto acionar. Obrigado. 972, Rio, desça para 060, chegada a Bonfim. Boa noite, 6224, desce ao 070, chegada Mari. Mari, chegada, 6224, a janela. Curva à direita, ingressando na pista 17. Vai taxiar a pista 17 toda e vai próximo à cabeceira 17, vai observar dois taxiways. Uma é a Oscar e tem outra que está mais próxima à cabeceira 17. O senhor vai ingressar nessa segunda taxiway e lá vai, vai dar acesso até o pátio da Bata, a Bahia Taxi Aéreo, um hangar. Bata, Bravo, Alfa, Tango, Alfa. Bata, Alfa, Tango, Alfa. A princípio estou desconhecendo, ok? Esse hangar, mas só um minuto então. Vou manter a posição, estou na Quebec. Eu vou checar aqui com alguém da Infero, ver se alguém sabe, se é bem formal, ok? Só um minuto. Então, quer prosseguir via parte 5? Parte 5 tá, é só prosseguir em frente, você vai cruzar e prosseguir em frente, parte 5. Confirma a prova magnética? Tá fazendo um pequeno desvio, vai dar uma forma sozinha pra ele. Tá, prosseguir, tá, 305, direita, 065, para interceptar o localizador. Direita, prosseguir, para o localizador. 9907, redução 2209, 220. 220, 9907. No 3, ciente, Guarulhos, 360 já aprovado. Só um minuto para a cópia, prepara a Delta.